tipo série, segunda temporada. Nós dois trombando numa curva dessa nossa estrada. Bastou apenas seu chamado, uma ligação, que eu voltei para os seus braços, imã da paixão. Se é por acaso, não sei, se é o destino, não sei. Eu sem pensar duas vezes, mais uma vez me entreguei. Aí notei, não era só tesão, ferveu meu coração, reencontrei meu chão. Será que agora aprendi a lição? Eu te perdi numa batalha contra a ilusão. Te fiz sofrer, mas te peço perdão. Jamais se perde um amor nessa proporção. Você voltou, minha loira, se entregando toda. Deixa eu tirar sua roupa, quero te deixar louca. Você voltou, minha loira, se entregando toda. Deixa eu tirar sua roupa, quero te deixar louca. Foi necessário te perder pra conhecer o valor, mas por aí não encontrei o mesmo calor. Em outras bocas não senti o mesmo sabor, nem mesmo as transas jamais teve o mesmo pudor. 24 meses sem te ver, sem te ter, não foram suficientes pra você me esquecer. Por sorte minha, você ainda está na minha, me tratando como um rei, eu te tratando como uma rainha. Os nossos dias já voltaram a ficar coloridos, brilho no rosto, agora tudo voltou a ter sentido. Longa metragem de muitas temporadas, final feliz nessa história por mim foi narrada. Você voltou, minha loira, se entregando toda. Deixa eu tirar sua roupa, quero te deixar louca. Você voltou, minha loira, se entregando toda. Deixa eu tirar sua roupa, quero te deixar louca.